Controle Salvador, o voo 1172, está no localizador com o campo à vista. Voo 72, chama o Salvador, 118.95, pelo posto. 18.95, obrigado, uma boa noite. Portugal 024, passing flight level 130, ground airstrip 310, and the contact tower. Contact say 6 center, frequency 125.45, if unable 126.85. The 124 or 125.45? 125.45. 125.45 and 126.85, Portugal 24, boa noite. Dois no solo 31, direita solo 121, decimal 1. Direita 21, hora, igual 1973. Próxima aproximadamente em qual região da pista? Tem como dizer mais próximo de qual o taxiway aí, a sua direita agora? Próximo a essa direita aqui, aproximadamente uns 150 metros. Gente, eu vou postar em freio fazer a revisão da pista. Grato. Obrigado. Alfa e Juliette até o 07, voo 1172. Alfa e Juliette, 07, obrigado. dia, tá Mike Bravo Golfo, posição 14 do Pátio Uno. Solicitando a atualização de reboque para a posição 10 também do Pátio Uno. Bom dia, o Mike Bravo Golfo autorizado, da remota 14 até o portão 10. Reporte ao término do reboque. Ok, o senhor reportará. Juliette Delta, Salvador Recife, agora da cópia, confirme o pátio e a pista para a decolagem. Vai, decolando, decolando, decolando. Excelente, agora de cópia. Salvador, eu tenho 3070, informação Delta, cruzando 185 para 150. Está 3070, acima a identificação. 2010 na Prodiduna, e a gente 1011. Prodiduna para 2000, com 1011, está 3170. X-Ray Golf Sierra, boa noite, Salvador Recife, confirmando o pátio que encontra. Cliente número 2, agora de cópia. Romeu Juliette, Juliette Delta e o Papatango X-Ray Golf Serra. Os dois são para Recife, só que a gente tem informação aqui na Torre Salvador que devido a Notan, o Serra Bravo Romeu Fox Recife está fechado de 3 Zulu até as 1:00 Zulu, até as 10 Zulu. Então, possui a informação? Está liberado. Vai voltar o Notan no G12. Gente, eu acabei de entrar em contato com o Centro Recife, a mesma confirmou que encontra-se fechado. Eu vou questionar novamente e entre em contato, só um minuto. Juliette, Juliette Delta, confirmada a informação. Pronto, copy, Recife? Plataforma, Juliette Delta. Autorizado Recife, 350 nível, via rota Zulu 17. Decolagem pista 17, após decolagem de primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju, para interceptar a Zulu 17. Controle Salvador 119.8, transponder 5027. Decolagem da 1-0, então. Sim, então, decolagem da 1-0 com primeira curva à esquerda no mesmo perfil de saída, Puca, Jamo, Aracaju. Fechamento correto, livre acionar, chame pronto para o táxi, o Juliette, Juliette Delta. Para táxi, Delta. X-Ray, Golf Sierra, copy. Decolagem da 17. Autorizado Recife, nível 370, via rota Zulu 17. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju, para interceptar Zulu 17. Controle Salvador 119.8, aciona 5032, X-Ray Golf Sierra. Correto, confirmo já pronto para acionar. Livre acionamento, chame pronto para o táxi na MTA, Let's Ray Golf Sierra. Alô, Salvador. Mike Bravo Golf, Ponte 10, Altan, formando certo do Rebox, bom dia. Seguinte, então, Mike Bravo Golf, tenha um bom dia. Delta, confirma o teu, ok? 06, então. 06, acordo. Autorizado táxi, reporte na Papá para o cruzamento da 17. Para o cruzamento da 17, já foi, então. Autorizado cruzamento da pista 17, após prossegue Quebec, Mike e na Lima, reporta para o ingresso no pátio 1, Juliette, Juliette Delta. Cruzamento 17, Quebec, Mike, na Lima, reporta para Juliette, Juliette Delta. X-Ray Golf Sierra, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista da 7. Autorizado ingresso no pátio 1, contorno o pátio, após prossegue via Índia, no ponto de espera da pista 10, torre 1918.95, o ajuste 1091. Ingresso no pátio na Índia, ponto de espera da 10, torre 1918.95. X-Ray Golf Sierra confirmando o POV 07. Autorizado ingresso, táxi via pista, quando alinhado e pronto na cabeceira 17, transfere a frequência 118.95 e reporta pronto para decolagem X-Ray Golf Sierra. Juliette, Juliette Delta, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Papa 1, Juliette Delta. Corre 1-1895. Colado aos 1-2, controle agora 1-1-9-8, tem um bom voo. 1-1-9-8, grátis, Juliette Delta. Controle, Salvador, Papa Romeu, Juliette Delta. Ok, Juliette, Juliette Delta, contato radar, sua para o nível 350, saída da Pucca. 350 Pucca, Juliette Delta. 0, vento 1-4-0 graus, 05 nós, 3-1-7-0. 3-1-7-0, 7, vive pouso, dono 0. X-Ray Golf Sierra mantém a posição devido a tráfego final da pista 10. 2170, solo 15, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, 1, libera a direita, tá, 3, 1, 7, 0. X-Ray Golf Serra, livre de decolagem da pista 17, o vento 140 graus, 05 nós. 3170. Boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette até o portão 08. Alfa Juliette para 083, não, não, não, não. X-Ray Golf Serra decolado às 1h30, chama agora o controle, 119.8, tem um bom voo. Chama o voo 198, X-Ray Golf Serra, bom trabalho, senhores. Controle, Salvador, boa noite, Papa. Tango, X-Ray Golf Serra decolou na sua escolha. Papa Tango, X-Ray Golf Serra, contato radar, subiu para nível 370, saída Fuca. Subiu para 370 na Fuca, X-Ray Golf Serra. Controle Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta. Sou Juliette Delta. Pro de Aru, cozinha. Sou Juliette Delta. Pro de Aracaju, senhor. Eu solicitei que o senhor mantenha a saída. Afirmativo, manterá a saída. Tango X-Ray Golf Serra, somos tráfego, portão de 12 horas, 16 milhas, cruzando o 150, seguida para o 350, é um flanão. Gente, atenta, sei que eu sei. Juliette, Juliette Delta, chama pela Recife, frequência 12545 e eterna 12685. 12545, 12685, Juliette Delta. 12845 e eterna 12685, por favor. Não sei, acho uma Recife, 255, 225, bom trabalho, senhor. Recife, Papa Romeu, Juliette Delta, por favor. Leigo Delta. Recife, pressão. Polícia, só chega mantenha a lida de voo 3. Oficierra, foi na toa do...